Deus está presente. Para sempre. Jesus não jogava palavras fora. E se ele diz que vem, ele vem. Como também há muitos irmãos protestantes. Quem tem aquele livrinho, A Volta de Jesus, aí, pequenininho? E o final dos tempos, quando eu relato aquele acontecimento, irmãos protestantes que iam pregar e viram uma pessoa na estrada e deram carona. E essa pessoa perguntou: onde é que os senhores estão indo? Eles disseram: nós vamos pregar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí essa pessoa teria dito: este acontecimento está mais próximo que vocês podem pensar. Depois olharam para trás, não viram mais ninguém e foram pregar isso emocionadíssimos. Se Jesus diz eu voltarei, ele diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 3, os Atos dos Apóstolos, nos evangelhos, está lá o aviso da volta do mestre. Não, ele vai voltar só nos nossos corações, não. Mas meu Deus do céu, você fica tão feliz quando as pessoas que nós amamos voltam para o nosso convívio, depois de estarem afastadas por isso ou por aquilo, de terem feito viagens longas. Não vamos sentir a satisfação de imaginar e desejar Jesus no nosso meio? Será que é crime pensar assim? Jesus disse, eu voltarei. Portanto, ele voltará. Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 9. Nós já vimos de 1 a 8, né? Quem está nos acompanhando sabe disso. Diz o mestre, depois de avisar, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. E estas coisas são apenas o princípio das dores. Estai, pois, de sobreaviso. Avisa-nos o amigo Jesus. Porque vos entregarão aos tribunais. Sereis açoitados. E vos farão comparecer à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Preste bem atenção a esse trecho aqui. Para lhes servir de testemunho. Ele não está dizendo para me servir de testemunho. Para servir de testemunho de mim, assim, como naquela passagem que ele diz, aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está nos céus. Mas aquele que não me testemunhar perante os homens, eu também não testemunharei perante o Pai que está nos céus. Está entendido por quê? Jesus diz que todos seríamos levados, e fomos nas muitas vidas, a presença de governadores e reis por causa dele. Não é para que sejamos punidos, não é só por isso não, bem que a gente merece, hein? Porque se dizem que os santos pecam 7 vezes por dia, imaginemos nós que somos seres humanos comuns. Mas também para dar àquelas pessoas que nos estão julgando o testemunho da nossa fé em Jesus. Como é que se dá testemunho de fé em Jesus? Explicitando as almas carentes, mesmo aquelas que se consideram adversárias nossas, a gente que briga com todo mundo, o conhecimento da mensagem de Jesus. E eu já chamei atenção para esse versículo do Evangelho do Cristo segundo Marcos, quando ele diz aqui, o entendimento estrito senso, quer dizer, restrito, isso é homenagem ao latinista Dr. Mário da Cruz, é este mesmo. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. A gente entende ao pé da letra como está aqui. Mas e aquelas pessoas que nunca foram a nenhum tribunal constituído? Nunca estiveram diante de reis e governadores? Nunca foram açoitados, vergastados, como Jesus foi, Paulo foi, João, Pedro, todos foram? Então será possível essas pessoas então não mereceram sofrer martírio por Jesus? Porque naquela passagem dos Atos dos Apóstolos, quando eles são chamados e os sinedritas lá lhes dizem, vamos falar em linguagem de povo, é melhor vocês calarem a boca, hein? Se vocês continuarem pregando a respeito desse Jesus, ele foi crucificado, parem de falar em Jesus. Mas Gamaliel, que foi preceptor do apóstolo Paulo, Paulo era um grande conhecedor das escrituras antigas, chegou para eles e disse assim: bom, companheiros e irmãos, é melhor que tomemos as nossas precauções. É melhor deixá-los ir. A quem? Aos apóstolos e discípulos de Jesus, que eles queriam liquidar, porque estavam incomodando aos poderosos daquele tempo. Então diz Gamaliel, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Deixai-os ir. Não sujemos nossas mãos com sangue. Deixai-os ir, porque se esta obra é de homens, não triunfará. Mas se é de Deus, não a combatais, pois estareis combatendo o próprio Deus. Mas como ficaríamos nós? Algum de vocês já foi açoitado? Apanhar de rabo de tatu não vale. Algum de vocês já foi levado diante dos tribunais para testemunhar Jesus? Diante de reis e governadores? Não! E então nós vamos ficar excluídos da satisfação de testemunhar Jesus assim? Não, mas aí nós vamos ao entendimento lato sensu. Quer dizer, abrangente, geral, em homenagem também ao Dr. Mário da Cruz, latinista maranhense. Sendo advogado, sendo procurador de primeira classe do INPS, nunca se negou a ir fazer campanha nas feiras, carregar caixas de tomate, sacos de batata, repolho. Mas esse homem aqui, ó, e outros, né? Pega o Mário como exemplo. Onde Jesus brilha a vossa luz, então temos que falar isso. Já lavou ferida de muito mendigo. Já entrou em muito muquifo, em muito barraco. Inclusive um, lá perto da ladeira dos Guararapes, no Rio de Janeiro. E nós éramos novinhos, né? E se entrava pelo galinheiro. Tinha um galinheiro assim, uma coisa tão pequenininha. Uma salva de palmas para o Dr. Mário da Cruz. O que ele disse? Ter liberdade é viver a lei de Deus. Até meu filho Pedro aqui está me lembrando um pensamento nosso. Quem de si mesmo souber doar, de Deus será digno de tudo receber. Está aí o Dr. Mário da Cruz, que tem merecido de Deus receber de tudo o que precisa. Principalmente o amparo moral e espiritual do chefe do universo, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso Deus, como está no Apocalipse. Ora, está diante do tribunal, então nós nunca vamos testemunhar Jesus. com essa dedicação de um Paulo, de um Pedro, de um Tiago. Ué, será que só eles merecem? Estar diante do tribunal, dos governadores, dos reis, ser açoitado, é estar vivendo diariamente num mundo puxado ao mundanismo, ao materialismo, à corrida para o gozo imediato das coisas materiais, e não ceder, porque sabe que tudo isso aqui é passageiro, está diante dos tribunais. É ser mal julgado quando se está no caminho do Cristo, ou no caminho de qualquer religião, porque as religiões não ensinam ninguém a matar, a verdade é essa. Não ensinam mal. Vamos averiguar os ensinamentos das crenças. Não desejam mal no fundo de ninguém. Agora, alguns adeptos, sim, é que praticam mal. Porque o trigo e o joio crescem juntos, diz Jesus. E não adianta cortá-los antes da hora certa, para na hora de cortar o joio, você acabar arrancando o trigo também. Todas as religiões são boas quando encaminham o homem para o destino da salvação. Agora, a religião não salva ninguém, não. Elas ensinam o caminho. Mas nós vamos nos salvar é pelas nossas próprias obras, porque é isso que diz Jesus no Evangelho. E quando ele voltar, dará a cada um de acordo com o merecimento de cada um. Aqui, ó, Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A segurança das nações, o fim da violência está aqui em forma embrionária. É só desenvolver isso, daí pregar a religião de Deus, que é necessário, desde Zarur, hein, unir a humanidade de cima, que ninguém morre, juntar a experiência dos que estão em cima à experiência dos que estão embaixo. Deus está presente. A coroa de estrelas. grande Babilônia cair, se a fumaça do tormento subir, brilhará entre nós uma luz.